tudo do Pará. Crocodilo! Cuidado! É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga. Tá começando, vai! Cabelo ok. Marquinha ok. Sobrancelha ok. Mulherada! Vai! Brota no bailão pro desespero do seu ex. Apertado aí, pancada, vai! Bailão pro desespero do seu ex. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo ok. Tá apanhado, cara. Sobrancelha ok. Maquiagem ok. A unha tá ok. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. Mata ele, vai, mulher! No bailão pro desespero. Tá no Rock 2, hoje, Coraci. Me segura. Se ele te trombar, vai se arrepender. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Lá vai, Coraci. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Vai ter. Uma bebê. Vai ter. Uma bebê. É tipo música de motel isso aqui, ó. DJ Guga. Fala, desgraçado. Falando de amor pra vocês. Que rocha. Quebra. Falar de amor, vamos falar de amor. Esse é o pitoco que você não deu valor. É. Vamos falar de amor, vamos falar de amor. Esse é o pitoco que você não deu valor. Ei! Oh, oh. Quer me chamar de cachorro? É o cachorro, mas... é o Jaguei. Oh, bora lá! Mozão, quer me chamar de cachorro, logo tu quer minha ração. Fala a verdade e explana pra suas amigas. Fala a verdade e explana pra suas amigas. Sabe? Vai pra lá, cachorro! E o quê? Que o DJ Guga é o cachorro da tua vida. Que o DJ Guga é o cachorro da tua vida. Que o DJ Guga é o cachorro da tua vida. Agora! E Quara se fecha! E o baile rolando! São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário, machador, artista. E ele? E o dono. E o DJ Patrese. E o dono. Lava! E o dono da quebrada. O William também, o William Lobo. Ela. A Simone, ela. O bandinho. Cuidado da porra. Cuida, aqui, deixa ó. Ela vir com o DJ Guga pra poder dar a xereca. Vários vieram a milhão e votaram a 10 milhão. Vários vieram a milhão e votaram a 10 milhão. Sabe por quê? Ela só dá pra padrão. Ela só dá pra padrão. Ela só dá pra padrão. Mulherada, empina essa bundinha e vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. E quebra esse quadril. Quebra esse quadril, vai. Quebra, quebra. Um, dois, três. Vai começar o bagulho doido. Agora. Bora, Francesco! Libera aí pro Breno Brasil, meu irmão. Pelo amor do Cristo. Vai! O grave faz tum. E a bunda dela. Ela bate, bate. Bate, bate. Bate, bate. Bate. Bora, Francesco! E o grave faz tum. E o Murilo tá aí, tá? E a bunda dela. É o gerente Murilo também. Bate, vamos que vamos, bate, vamos, bate, vamos, bate, vamos, bate, vamos, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. E vai começar o combate. O GG tá tocando e vai pinar a botina, vai. Quero ver só as que sabem. Vai, vai, acompanha o grau. Acompanha o grau. Acompanha e vai descendo, vai descendo. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. E Coraci, agora Ibirapuera. Chega Ibirapuera. Gigante detonando. E segura. Temos esse costume, né? Ibirapuera, olha agora. Lá vai. E vai quebrando, vai quebrando, vai. É o DJ Gug e o Pierre e os caras tapa negócio. Patrese e o Pudizinho. E os caras tapa negócio. E aí, filha? Vá! Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Olha o Jaque, rapaz. Céu, piranha, e aí, Jaque? DJ, beijão pra você, mulher. Fui o Pia, eu copiloto. Se segura. O Guga é o Pia. O Pia é o copiloto. Tu lá vai. Tá bom? Tu vai dar pra outro, tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro, tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Ô Michael, o Vasconcelos também. Vai descer, eu vou deixar você escolher. Tá na hora. Alberto Martins, só esse nome já acabou a carreira dele lá. Pode chamar que ela vem. Pode chamar que ela vem. Pode chamar que ela vem. Mexe o peitinho, vai, filha. Mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Como é que ela tá? Como é que ela tá? Fala pra mim. Como ela tá? Toda gostosa. Gostosa. Como ela tá toda gostosa. Maravilhosa. Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. E ela? Tá na 17 com as suas. E aí, belisca? Bora lá! Disputa pra qual mais quica? Qual mais quica? Qual vai entrar na pista? Qual mais quica? Quem tá solteiro, joga tudo pra cima aí! Quem é de Guaraci, joga a mãozinha pra cima também! Galera do Passando, joga pra cima! E a galera do Clube do Remo também joga pra cima aí! Bora em Guaraci! É agora! Essa festa. De que festa? Chamei o DJ Patrese. Bora pra cima! Comemos varai xereca. Varai Patrese. Varai xereca. Varai xereca. E comemos varai xereca. Varai xereca. Chega junto! Varai xereca. Chega junto! Varai xereca. E comemos varai xereca. Cheguei, a festinha vai começar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Nós nem era convidado, já levei uma pro quarto, nem sabia quem era a gente. Tomou só tapa na cara e saiu com a orelha quente. Tomou só tapa na cara e saiu com a orelha quente. Tomou só tapa na cara e saiu com a orelha quente. E aí, se eu te contar, você não acredita nas ideias. Como é que tem coragem de falar na minha cara? Tá na hora de quebrar e dançar! O quê? Tá valendo de mim. Lá vem. Olha a dancinha. Ela é uma diaba. Hoje eu só quero espelho pelada. Importa a hora, pode ser de madrugada. Você sabe que me amarro na sua. Crocodilo gigante. Menina levada. Sinto teu perfume quando eu tô na estrada. Fala tudo, eu tô risada. Felipe original, tá ligado? Se liga aí, malvada, no que agora eu vou mandar. Um som diferente do que vai te fazer tocar. JS no comando, vai mandar pra todas elas. Ritmo contagiante vai entrar na mente dela. Alberto Martins, vai essa tese no seu nome. Manda pra safadinhas. Conheço Alberto, você vai agora. O homem da tese. Vai brisa, vibe do Kevin, o Cris, do Tabozão. Mexe tudo. Seja no Linza, no PPG, pode começar Ele tá enchendo o saco, me chamando de amor. Hoje ele se deu mal, a putaria me abraçou. Ele tá enchendo o saco, me chamando de amor. Já o bagulho vai jogar. Eu vou pro baile da Colômbia, porque eu quero putaria. E aí, burra? Lá começa de noite e só termina de dia. Quebra na tcheca, na tchequinha, bota tudo na novinha. Na tcheca, na tchequinha, bota tudo na novinha. Na tchau, na tchau, na tcheca, tcheca, tcheca, na novinha. Na tchau, na tchau, na tcheca, tcheca, tcheca, na novinha. E aí, meu parceiro Júnior? O Alan também. Nova. Toda minha rapaziada é Ria Boutique. Patrocinador oficial do baile do Patrese. Esse é o passo. E do Crocodilo. Joga em Ria Boutique aí no telão, né? Lança tudo que eu já lancei. Manda o jeito. Lê. É Ria Boutique. Do meu parceiro empresário Anderson. Pra te gravar um vídeo aí que o Anderson falou. Deixa pule, deixa pule. Bora lá. Deixa de. É Ria Boutique, tá na tela do gigante. Como é que é? Já pule. A pressão no Felipe. Já pule. É a Duke Golden. O patinho mais famoso do Brasil. Deixa pule, deixa pule. A Duke Golden na parada, vamos. Que produziu. Vai, vai, vai. O Eric do Gás. E aí? Com a novidade nova, essa é muito fácil. E dentro do brega ninguém vai ficar. Passinho! Esse é o passinho mais fácil que eu inventei. Ah! Lança aqui que eu já lancei. Chapuletei. Chapuletei. Deixa pule, deixa pule, deixa pule. Deixa pule, deixa pule, deixa pule. Ei, Laura aí, nenê. Caô. Inclusive publicar. Vai mandar passinho. É o Lava Jato considerado. Aqui no animal. É exclusivo e publicar. Do meu parceiro Lauro, tô nem vendo. Fechadão também aqui. O Crocodilo. E tá no telão do gigante. Abre o beat. Exclusivo e publicar. Onde o cara dá o grau na bike do Patrese. Bora! E no carro do Boa. Vai segurando. Deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule. Fala que é diferente. Que é isso, WM? Eita, me chamou pra bagunça, hein? Primeiro round, segundo round. Isso aí. Vai ser os dois rounds com elas batendo no paredão. Se prepara aí. Bora em coração. Agora. Ah, o que é isso? As novinhas do bairro tudo em conflito. É que entre elas tá rolando um atrito. Qual é que tem mais talento? Qual é que sabe mais? Vai começar o combate. Quebra tudo! Maravilha, ó. Oi, soca, soca. O Gêmeo Expressão, rock doido. E aí, Gêmeo? Soca, toma. Como é que é? Bate, bate com vontade. Oi, soca, soca. Olha de gaçada, cabelo de fogo, mano. Vai, rock doido. Roda daí. Vamos embora, vamos embora. Chama ela. Vai começar o combate. Edu, Juninho. Oi, soca, soca, toma, toma. Bate, bate com vontade. Soca, soca, toma. Moleque, só dá o Edu relógio de acessórios desse crocodilo, mano. Toma, toma. Sem reclamar de propaganda. Aí, toma. Dou-lhe uma bicuda de gaçada. Ativa, ativa. Dá tu aqui, mano. Agora. Aí, vai, vai. Lá vai. Quebra a mulherada. O grave bateu, aperta no chão. Vai no chão, vai, vai no chão. Vai. Isso nas buquiradas, chega lá. E aí, Maniçoba? Aperta, aperta no chão. Pra cima, Maniçoba! Aperta, empurra o chão. Se liga no bagulho aí, ouviu, diga-se. Segurou! Aperta no chão. Empresário Quinho. O empresário Raul. Fala comigo sempre. Vou mandar. Empresário Quinho. Solinho, elas não se dão. Acompanha o grave pra... Segura! Pra jogar a rabeta no chão. Você... Raul só fica olhando. Você é a minha, patrão. Não esconde. Chegou o momento. Empresário Raul da Serrota. Divulgações. O Mural de Estúdio. É sua hora. É sua hora. O grave bateu. Aperta no chão. Vai no chão. Vai no chão. Vai no chão. Vai no chão. Vai no chão. Alô, minha parceria pegadeira. Galera, vai quebrando. E o pra 13 e detona. Rabeta no chão, rabeta no chão, rabeta, rabeta, rabeta no chão. Dale, crocodilo! Essa música que é uma febre, meu. Imagina-te. E aí, Paulinho da Adidas? O nosso produtor tá na área. Lorena, el sonido de las olas recorriendo. E aí, Beto? A família Os Garimpeiros. Do Fama. E doidando. E vai agora. Joga pra cima. Gigante Crocodilo Prime, a maior evolução de aparelhagem de todos os tempos. De rocha! Aí, Coraci! E o bagulho vai doidando! Patrese. E minha produção mais afiada do que nunca! Arrepiando tudo! Bora! Ordinário Felipe Ló. Agora! Sacode! Ordinário Felipe Lopes, é? Tá do Breno, pô. Tá copiando ele? É o assessor, o pudizinho. Gigante Crocodilo Prime. E qual assim? Crocodilo, gigante, pai do Patrício Rolando. Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Bora abrindo o Brasil, ziu, ziu, ziu, ziu, ziu, ziu, ziu, ziu, ziu, ziu, ziu. Aqui, ó. Diferente de Toquinha! Woman, to be thinking we saw, we don't play. O Wallace Salles é o produtor do Raio Blindado de Guaraci. Aí, Wallace, você é meu parceiro! We gon' rock it till the wheels fall off. Mais pólvora! É bagulho doido! Pra se ligar, pra se ligar! Minha rapaziada do Sega Freeze também! Sega Freeze, papai! Essa galera velha guarda do tempo do Ouro Negro! Grande abraço a vocês! É a Sega Freeze na parada! É nóis, bora lá! E doida, e doida, e doida. Bora pra cima. dancing in the desert, blowing up the sun. Oh, Camela. Oh, Camela. Oh, Camela. Pra cima! Crocodilo. O baile do Patrese. Joga tudo! Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando. Como é que é? Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada. É todo show, elas tá me querendo. Fumo a da brava, tá bonito, passaram o tempo. E as que pisava hoje em dia tá rendendo. Pode crer, tiro a nossa tropa tem. Humildade é lixo, mas cê rende pra ninguém. Eu vou guardar meus cash pra multiplicar. E aí, meu parceiro Daniel, também tá na área. Aquele abraço aqui do Patrese. Pode crer. O Luciano também. Tamo junto e misturado. Sigo na minha luta e trabalhando dobrado. E a Penelope Charmosa, do meu parceiro Olhão. E a Deise Miranda. É a Penelope na parada. Penelope Charmosa. Sabe que o pose. Boutique Penélope Charmosa, a boutique número 1 da Sacramento. É a Penélope! O Tarcísio também nos põe na fita da TF! Tá comigo! Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus cash. Porque minha maior. Aí olha o troco do Black na voz, na voz, na voz. E é o Croco! Juro das Carnes, o açougue número 1 do bairro do Jurutas. Eu não te quis, tem quem que. E tá na tela. Como foi que te perdoasse de novo? Empresário Netinho. Que tá na... E o gerente Fabrício. Comprou me... Ah, o Juro das Carnes. Vem curtir. Hoje tem churrasco lá no setor, pai. Domingo, moço. Vamos lá. Quero me meter na relação. Mas não vale a pena dar moral pra vacilão. Mostrar pra ele. E aí, meu parceiro Thiaguinho dos Garotos do Red. É o homem das fronteiras. Tu é rapaz, você chuta o balde. Nós mete o louco. Sede de baile. E é o Croco. Tu vem ficar comigo só por um momento. Vai descendo, vai descendo. Sentimento tão grande. E aí, meu parceiro Sérgio Leone. É nós, meu irmão. E aí, Leone. Sabe, fica dividida. Tá com a boca puta e vem curtir a vida. Então vai. Desce, desce, desce, desce. Quantas horas. Senta, senta, senta. Vai travando a bucetinha. Sabe, fica dividida. Tá com a boca puta e vem curtir a vida. Então vai. A mulherada aparecendo. E o Patrese detonando, detonando. Sabia que ela viria. E o quê? De longe sinalizou pra mim. Tá lotado de minago. É o baile do Patrese. Mas você. Pra cima! Medinho. Eu tô chapado, cheio das vontades. Tá bonito! Dar o meu papo. Bora em coração! No baile, mais um 99 eu pago. Piloto vai ver. Como é que ela vem? Vem, minha filha, vem! E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném. Quer botar dona braba e sacode meu neném também, só bot... O Júnior também, meu... R.A. Boutique só botar dona... Galera da R.A. aqui, aqui, aqui, aqui. E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném. Quer botar dona braba e seu vou te dar também. Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem. Só botar dona meu bem. E a Trevo Esportes é o patrocinador oficial do baile do Patrese. É a Trevo Esportes. A verdadeira paga na hora do gostinho do Brasil. É a Trevo na parada. Vamos que vamos. E aí, meu parceiro Isaac. parceiro. A trevo tá na tela. Eu sabia que ela viria. De longe sinalizou pra mim. Tá lotado de mina gostosa. Você eu chamo no dedinho. Lança na bonde, areca no chão. Lança na bonde, areca no chão. Enquanto o menor embraça com a garrafa transparente. Enquanto o menor embraça com a garrafa transparente. Bum, bum, balançou. A brisa subiu pra mente. Garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do. Bum, bum. Esse aqui é o novo patrocinador do baile. Garrafa caiu no chão e o Alex do lanche, meu irmão. Bum, Alex do lanche. O homem que comanda a melhor burgueria na estação das docas. Burgueria na estação das docas. É o Alex que comanda tudo, meu irmão. Prepara, Alex. A serrada vai ser grande. Burgueria do Alex do lanche na estação das docas. Agora fechado com o baile do Patrese. E tá na tela do gigante também. Tá bonito, papai. Bora. Coisas da vida. Liga, isso complica. Que às vezes bate vontade e eu taca pica. Ela gosta dessa putaria. Liga todo dia pra querer jogar papinho. Já tô ligado que essa mina é mó safada. É desculpa da La casa de uísque. Tá pra mim, meu amigo Luciano. É o uísque, papai. Uísque mais barato de Belém do Pará. Tá do meu parceiro, amigo Luciano. Na casa de uísque. É com ele mesmo, uísque. Vamos que vamos. Tá na tela também. Outra vez, vem sentando. Outra vez. Vou ter que pariu mais uma vez com minha ex. Vou ter que... E aí, playboy? Prejuízo também, barbearia. Vai sentando. Vem arrepiado, desarrepiado, gente boa. Outra vez, vou ter que pariu mais ter a vontade da minha ex. Vou ter que pariu mais uma vez com minha ex. Vai sentando. Outra vez, vem sentando outra vez. Eu tenho que falar mais uma vez com minha ex. É só do programa. Como é que é? Coisas da vida. A minha ex quer virar minha amiga. Isso complica. Que às vezes bate vontade, te vontade, te vontade, vontade, vontade, vontade, vontade, vontade. DJ Patrese. Atenção, atenção, atenção. Última chamada. A pressão vai começar. Canhões sem clemência. Patrese chegou, chegou. Patrese chegou, chegou. Patrese chegou, chegou. E aí? Bora lá. Onde está o dono do baile? Tô aqui, cola assim, meu irmão! Bora, barba negra! Patrese, seu piruta desmiolado! Cadê você, desgraçado? Tava com saudade de mim, né, barba negra? Tamo de volta com você aqui, pai! E pai, e pai! Tamo em cola assim! Agora! Pode começar o baile! Taca fogo na bomba! Vai começar! O homem do baile mandou avisar que hoje o baile vai amanhecer. Pressão pra todo lado, o show não vai parar. É o baile do Patrese. Vai pra cima! Amanhecer. Pressão pra todo lado, joga não vai parar. É o baile do Patrese. Joga a mão pra cima que o baile vai. Vai começar! Solta essa batida top, DJ do Batá. É o baile do Patrese, pode fazer barulho. É o baile do Patrese, pode fazer. Vai pra cima, vai pra cima. É o baile do Patrese, pode fazer barulho. Ele tá furioso. Explode esse bagulho, explode esse bagulho. Vai começar! Explode esse bagulho, explode esse bagulho. Meu produtor, fazer Paulinho de Adidas, faz essa música pra mim aqui, que é o melô de Quaraci, é o melô do Sapinho, e eu quero ver todo mundo. Lá vem agora. Tá bonito, lá vai. Explode o bagulho. DJ Paulinho. E toma caqueado, toma caqueado, toma caqueado. Solta de novo. Vem pra cima agora. Deixa no caqueado, moleque. A galera vai pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Tem mais uma do Paulinho, tem? Então lá vai, vai. Onde vocês estão? Eu tô no croco, eu tô no croco. É barulho, eu não sei desaparecer. agora. Eu tô no Quando o Patrese tá tocando, olha o que a galera fala. Quando o Patrese tá tocando, olha o que a galera fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. Cabelo ok, marquinha ok, sobrancelha ok, a unha tá ok. Brota no baile do Patrese, tira brava com teu ex. Brota no baile do Patrese, tira brava com teu ex. Tá no baile do Patrese. Amor, eu sofri tanto sem você. Lá vai. Não pensei que um dia fosse te perder. Pra se ligar. Ei, em machucar seu coração. Canta bem alto. Hoje sei o quanto. Você olha só. Bye bye. Bye bye, meu amor. Chegou a hora, eu atendi. Aonde é? Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar detalhe. Quem é troco? Quem é troco? Quem é troco? Vai pro croco. Quem é troco? Quem é croco? Vai pro croco. Quem é croco? É, os amigos que brota de PT. Só que ela nem olha pra você. China! Porque agora eu tô de peça. De meu tom, comendo várias dietas. Família, nós da farra! Tá comigo também! Eu queria ir agora. Quer me dar você, tá só porque eu tô de pistola. Já vai, já vai. Pesca a jereca quando o canal passa de meiota. Quer me dar você? Ele vai te deixar maluca. O Patrese tá tarado, ele vai te deixar maluca. Vai te dar tapa na cara, vai te dar tapa na boca. Tá doido, é? Na cara, vai te dar tapa na boca. Ela joga o rabetão, ela joga o rabetão, ela joga o rabetão, ela joga o rabetão. Muito obrigado a todos os convidados. Nesse exato momento vai começar o casamento do DJ Patrese. Tá doido? O baile mais famoso do estado do Pará. É o baile do Patrese. Então toma! E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném. Quer botar dona braba e seu bote dá também. Libera! Dona meu bem, só botar dona meu bem. Cadê o gritinho das virgens? Para que não pode mentir, porra. Cadê o gritinho das virgens? O gritinho das gostosas. O grito das sinceras! O grito das solteiras! Quem tem amiga fofoqueira aí, dá um grito! Joga, joga, joga, joga! É tipo o sapinho, no crocodilo, vestida de supreme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Tudo treme, tudo treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme. Tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalhando tocada. Tô voando alto. Crocodilo. Sigo na minha luta e trabalhando. E aí, burra? Todo show ela está me querendo. Sabe que o Patrese é o cara do momento. Vamos lá. Tá brava pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá vendo. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Eu vou pegar todo mundo. Gina! Que eu encarneço a cidade. É a rede diária das produções. A carinha anjo, né? Tá comigo também. Como é que é? O Leonardo dos Humildes, o Lobo dos Humildes também, a Jennifer, o Henrique Coutinho, a Rafaela também dos Humildes. É Leonardo, cê tá demais, meu irmão. Lá vai, acelera. Acelera. Pepa, motoque. Agora. essa vai especialmente para todas as meninas que gostam de dançar. Dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, bota, bota, bota, bota, bota, bota. De rock foram atualizadas. É muito caqueado! O Thiaguinho dos garotos do reggae! O Netinho GDK, você é parceiro também, hein, Netinho? É o polêmico do Facebook, se diga só. Bora, Netinho! Toma, toma, toma, toma, toma. Eu gostei, gostei. Se a gente fez pra encorar assim, não tem jeito, toca tudo agora, vai, vai, vai. Olha o sap! DJ Paulinho. umas farras, segue aí. Acho que não tô ouvindo, não ouvindo. Saber de um. Agora eu quero é te ver. Estás em minha mente, eu te quero. É nós na farra agora, deixa rapaz. Deixa louca. Vamos pra cima. E nos sonhos eu vivo sonhando. Quero todo te levar comigo a um lugar distante. Ele está morrendo, eu vou te matar. Se quebra tudo, quebra tudo. Fabrício. Explode o bagulho. Como é que é? Eu não volto pra casa. A partir essa é do eu dia. Não volto pra casa. Vou morar no crocodilo. Viciei da dentada. O Bruno Verdeiro. Mamada. Vou morar no crocodilo. Viciei da dentada. Vou morar no crocodilo. Viciei da dentada. Ela quer dar baba de ele. Vem fofoca, baga dói. Tentando arrumar caô. Quando ela tava soltei. Bora hoje, vai. Se o perreco não mostrei, eu vou logo te encaixar. Ela sabe que eu sou vagabundo e pede confiar. Abaixa a cabeça quando ela passar. Não quero que perreco se vinha resolver. E aí, Bruninho, bolidor? Agora! Beijão também pra Jéssica. Beijão pra você, Jéssica. Tá aqui no Gigante. Lá vem mais uma do Gigantando. Ele chegou no croco, todo garanhão. Mas mal ele sabe que perdeu. Pra quem, Udi? Foi a mulher pra sapatão. Tá doido, sapatão. A mulher pra sapatão. A mulher pra sapatão. Vai morrer pra lá. Mulher pra sapatão. A mulher pra sapatão. A mulher pra sapatão. Quebra tudo. Vai quebrando. Vai quebrando. Eu tô metendo essas letras aí, pai. Nem com óculos enxerga isso aí. Vai lá. O Juninho também. O Edgar, o GG, o Gustavo também, o Tito da CB, o Iago, Bela Dama tá comigo. De lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe pra trazer e vai analisar. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe pra trazer e vai te olhar. Pode sentar. Pode sentar. Dá-lhe meu top do Pará, Patrese. Dá-lhe meu top do Pará. Como é que tá? O Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, o Patrese tá doidão, tá doidão, doidão, tá doidão. O William também, o rei do óculos, Jouteiro. Tá aqui comigo, um abraço, William. Você partiu meu coração. E se pra todos não quero mais, não servia pra você. E o bagulho? E de mão dadas não ia andar. O quê? Agora preso eu sou. O bagulho virou muito tempo. Gira, como... E aí, super meninos? Fica igual a gente, se eu considerar. Super meninos na parada. Acho graça. Show aqui, ó. Aqui no baile do Patrese. Agora preso eu sou. Lá vai. Hoje eu vou dar-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E aí? Segure suas lágrimas. Se foi